tudo chique como no PF. Sem carteira de trabalho, sem CPF. Sem salário mensal, sem carro turbo. Igual um débil mental, ainda me masturbo. Sem o puto, sem ideia, mas depois do show do instituto tinha alguma na plateia, olhando e rindo, dizendo que era lindo. Acho que bebi demais, porque nunca sou bem-vindo. Há mais de 3 meses sem mulher, bebo uma lá e qualquer uma que fala oi, filé. Não tenho requisito, nem requisito, gado. É até esquisito que essa classe só me maltrata. Mas tá tranquilo, estilo largado, não tá em voga. Tem sogras que acham que eu uso droga. Só cheira a virilha das meninas quando o cheiro combina. No fundo do mundo só tem vagabundo fudido igual eu, pagando CPMF pra deputado judeu botar o dinheiro na Suíça e comprar ilha em Angra. Mas se eu pegar sua filha, não se zanga. No fundo do mundo só tem vagabundo fudido igual eu, pagando CPMF pra deputado judeu botar o dinheiro na Suíça e comprar ilha em Angra. Mas se eu pegar sua filha, não se zanga. Todo pai bola tiver sua filha com vagabundo como eu, mas ela já deu pra todo mundo, então por que não como eu? Ué, coroa, cê vai ser pra mim? Se eu nunca vem pra dar nenhuma, vai comer no cantinho. Trato bem, levo no cinema, levo pra Ipanema, levo pro motel e trago sem problema. De leve é muito escroto, ele nunca dá só. Quando sai, bota pra pagar gelé de mocotó. Quer dançar, vai no carrinho de Jesus. Eu fui tentar 2 minutos e criou um bolha de pus. Não reclamo de pus, dói, mas cê gosta. Não precisa fechar os olhos, cê já tá de costas. Trouxe KY, cê nem sente. Divisa e de repente foi tudo. Morte flow, tira a TV do mundo. Mas resultado, vida. Depois que sobe a libido, faz uma sacanagem no seu ouvido. No fundo do mundo só tem vagabundo fudido igual eu, pagando CPMF pra deputado judeu botar o dinheiro na Suíça e comprar ilha em Angra. Mas se eu pegar sua filha, não se zanga. No fundo do mundo só tem vagabundo fudido igual eu, pagando CPMF pra deputado judeu botar o dinheiro na Suíça e comprar.